planear e manter. Trip 5415. Falei ontem, 5415. Isso vai visual com o helicóptero próximo de Itapuã? É um Jet Ranger vermelho? Negativo. O helicóptero está mantendo 500 pés na vertical do farol de Itapuã, ok? Circuito pela esquerda 35 autorizado, chame na curta, baixar travado. Sim, a gente vai manter 800 pés até ingressar sobre a água, após prossegue descida, então. Afirmativo. O hotel Índia vai aportar visual com tráfego, tá passando a vertical da paralela aqui, a aproximação pela esquerda 35, ok? Perde o... para uma separação até o Índia, está se desenhando os pés sobre o mar. Vento 160 graus com 612 nós, livre decolagem. Autorizado a decolagem, 5415. Oi, Salvador, boa noite. O plano 9355 está pronto, ponto de espera 10. Boa noite, inicialmente mantenha o ponto de espera 9355 da TAM. Mantenha o ponto de espera 9355. Eita, curva à direita então para próprio LS. É, eu provavelmente, eu acho que vai mudar essa pista. Comenta. Pode curvar direito? Pela direita ou pela esquerda? Direita. Direita autorizada. Tem o Índia Índia da visual com Sênica? É um ativo, está autorizado para você aqui na base pela direita para povo direto no pátio. Da presente direita, direto pro pátio, autorizado, reporte solo controlado, 160 com 8, até o Índia Índia, pátio 4. Já estou prosseguindo. 5-4 no 5, decolado aos 3-1-19-8, é o controle, tem uma boa viagem. 19-8, bom serviço aí, até a próxima. TAN 9-3-5-5, pistola 1-0, aliás, mantém. Ali mantém na 1-0, TAN 9-3-5-5. Quando possível, eu vou direto coral 1-5. Você tem condições de me informar o vento no presente momento, nesse setor? Segundinho. 1-5-0 com 13. Gente, grata. Nada. Direita coral 5-4 no 5. Direita coral, grato, 1-5. Ô, 601. Você, 14. E aí, a pista não mudou, a torre não mudou a pista não, permaneceu na 10. Tá, então, comprime o vento, por gentileza. Estamos agora com 1606, meia dúzia. Ok, então prossegue pro renave da pista 10. Ele vai, novamente, curvar à direita na proa do Serra Victor 366. 366 na proa, acende. 5415 solicita proa sul para evitar formações, 40 milhas. Está livre proa sul, 5415. 6720 no gate número 4, para pushback acionamento. Autorizado, chama pro táxi 6720. Chamará o 6720. 0. 0. TAN 9355, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista 10, TAN 9355. Filme 09, chamou, transmissão muito baixa. Gol 1856, ponto espera 10, boa noite. Ou 1856, centro de tráfego, mantém ponto de espera 10. Vai manter. Marcou. Deve. 1856, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Pode confirmar como está recebendo agora? 5/4. Entre só os 3-4 livre frequência. Quatro no 5, o final serão 120 e 140. 140. Sobe e mantém nível 140, triple 54 no 5. 40, grato. A planta 366. O gol 1601. Reporte na final 1601. Camará. Controle, chama controle 119 da decimal 8. 98, batendo pro outro. 435. Controle, tá 9355, tá 9355, a saída da Elsa, olha, 360, vigilância radar. Saída da Elsa, 935. Controle, 1601. Prossiga. Essa curva fica muito difícil pra entrar, entendeu? Pro 366, pro 372. Solicitam uma curva pra fazer um backstretch. Não entendi. Meia zero um, confirme a mensagem. Ok, vai 366 pro 372, 601. Sente. No 856, autorizado a decolar pista no 0,170 graus, 069. Iniciando, gol no 856, pista no 0. Confirmando 1014? 1015. Sente. Para o táxi objeto 6720 com 145, 3 horas e 17, atendendo o convite. Sobe. 1-4-5, senhor. Gente, 1-4-5 a bordo, altímetro 1-0 no 5, táxi via India e Alfa, no ponto espera, chame torre 1-8, decimal 6, bom voo. Ponto espera 8-6, via India e Alfa, objeto 6720, bom voo. 3894. O meia decolou aos 37, chama o controle 118, decimal 9. 189, boa tarde. Decimal 8. Sobre, boa noite, chegou no 856, decolou na 6. 856, contato radar, sobe o 390. 390, 856. 320, próximo ponte, espera só. Objeto 6720, mantém a ponte de espera da 1-0. Tem um tráfego a 5 milhas, pista 1-0. Manterá o ponte de espera 6720. Torre, o gol 601. Gol 1601, continue a aproximação, reporte visual com campo. Trem de pouso baixado travado. Os primeiros 90 metros fechados. Gente, chamada visual com campo. O 9355, some razão de subida. 9355, tá com 2.000. Trip 54 no 5, informe pro que está voando e sua razão de subida. Agora estou reaprando o coral 700 pés. Sente. Pouso no 0, 601. 9355, sobe restrito ao nível 280 e chame o centro Recife, 1288, alternativa 1264. Restrito 280, Recife 1288, 264. Controle Salvador, muito boa noite, objeto 6708, informação Whisky. Objeto 6708, identifique e desça para o 050 na chegada MAN. 050, identificou a chegada MAN, web 6758, pode Vaduna? Ainda não. É. Então é o número 8, está frente da Whisky com 764. Livre à direita em solo, 121 decimal 9. 219, obrigado, boa noite. Zero livre a decolagem, vento 1,60 graus, reduza mais. Livre decolagem, web 6720. Alfa, repórter 7 da Juliette, 601. 1764, pronto para cópia? 1764, pronto. 1764, autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição Ofito. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9, decimal 8, aciona 5561, coteja. Autorizado 380, Brasília, via Upper Zulu, 1-7. Sai da Gole, tensão Ofito, decola 1-0, curva à direita, 19-8, controle, 5561, transponda Gol, 1-7-64. 1-7-64, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Reportaremos. Boa noite, 5-6, boa noite. Boa noite. Índia, portal 3, 60. Meia 720, decola aos 42, controle 19, decimal 8. 19,8, boa noite. Exato, 389, mas quantas milhas nessa proa? Mais 10 milhas nessa proa. Sente. Objeto 6708, redução para 220 nós. 220, 6708. Controle, boa noite, objeto 6720. Objeto 6720, sobe ao 340, contato radar vigilância. 340, solicita voar na proa 110, senhor, aproximadamente 20 milhas, evitar a formação. Livre desvio, 6720. Livre desvio, 20. Gol no 602, efetuado, desvio, esquerda. Informe a proa em quantas milhas? Proa 020 por 30 milhas. Ciente. Aprovando Duna, 3894. 3894 para 2000 pés, ajuste no 015, reporte na final sem glide. Ciente, 2000 pés, 1015, reporte na final sem glide, 3894. No 602, desça para o 060. Para o 060, 602. 060-050-6708. 7708, desce para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 5. 2000, 1 no 0, no 5, 6708. Senhor, só para conferir aqui com o nosso inicial, é, Proa 107 aqui é o ideal para a produção toque? Confere. Grato. Estabilizado no localizador 3894. 3894, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 3, 6. 386, 3894, boa noite. Boa noite. O Webjet 6720, qual sua proa? 6720 está retornando, proa 240, vai curvar à esquerda para Dael. Gente, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 264, Webjet 6720. 1288, 1264, obrigado. 6012, informe quando tiver condições de aproar o Serra Vitor 368. Informará. No 602, vento de aproximadamente 15 milhas. Objeto 6708, autorizado a final, pista 10 sem glide, reporte no localizador e deslocamento de cabeceira nos 90, primeiros 90 metros. Centro de deslocamento, autorizado em LS, sem glide, web 6708, 10. Boa noite, TAM 3894, passou externo, baixado travado. 3894, ciente, informe avistando. O vento de 1,60 graus com 8 nós. Ciente, reporta avistando 3894. Confirmando o teto, a altura da camada. Já tá cruzando agora aí, a última informação tinha sido de 1.300 pés. 08, inicie redução de velocidade para aproximação. Reduzindo já, 6708. 80 graus, 1.90 mais. O TAM 3894. Livre pouso 1.0, 3894. Tá no 140, tá a 6 milhas de coral, tá perdendo o contato rádio. Trip 54 no 5, chame o controle de Ilhéus 1201. 201, obrigado, bom serviço, até a próxima. Até mais.